Pronto para cópia azul 4065. Pronto, cópia. Azul 4065, autorizado Campinas, New de voo 360, via Upazulu 16, pista 10, curva direita, saída da El, Leda, Bridge. Controle 119.35, transponda 5040. 435, boa tarde, minha 142. Boa tarde. Autorizado Campinas, nível 360, via Upazulu 16, rota contra o plano de voo. Decora a pista 10, curva pela direita, saída da El, após da El, Leda, Leda Bridge. Controle Salvador em 119.35, transponder 5040. Azul 4065, cotejamento correto, reporte pronto para acionamento. 2465. Coronação, menos 42. Ah, ok. Obrigado. Se for possível, bom, centro, coordenar o Romeu Fox 08, a gente agradece. Menor no 42. Bom. Cruxané, 6213 com 1-1-1 a bordo. Alterna com fins, autonomia 3 horas e 40. Cruxané 6213, autorizado táxi via Índia, pontos, espera, pistão 10, chume, torre 118, decimal 6, azimutímetro 0-0. Ajustado 0-0, torre 18,5, livre táxi via Índia, chamando torre 18,6 no ponto de espera. Uma boa tarde, 6213, do Cruxané. Boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, canal 4710, sentido Romeu. Boa tarde, Pantanal 4710, identifique, chegada Mari, desça para o nível 060. Identificou, 060 na Mari, 4710. Estabilizado ILS, voo no 648. Voo no 648, completa aproximação, torre 118, decimal 6. 118.6. Prossiga, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, autorizado Cairo Lourenço, a 1000 pés. Pista 17, curva direita. Saída, corredor Axé. Controle 119, decimal 35, transponda 0161. 48. Guarde autorização para posto. Chamará no céu. Vitor Mike Quebec, cotejamento correto para acionamento e táxi chame torre 118, decimal 6. 13 nós. Autorizado, alinhar e decolar, pista 10, Oceania 6213. Alfa Vitor Juliette, está autorizado a prova da rotatória. Vai na prova da rotatória, Alfa Vitor Juliette. Passou o termarco, trem base travado. Voo 648. Voo no 648, continua a aproximação, aguarde pista livre. Temos um Airbus 318 iniciando decolagem, pista 10. Certo, voo no 648. 9-1 no Poro de Duna. Na Poro de Amã, o 35491 vai ser o número 2 na aproximação. Gente, Poro de Amã é número 2, 5491. Olimpo 00 informa o tráfego passando de 12 horas, 21 milhas com rumo sul. cruzando nível 160 em descida para o 050, Alfa Tango 72. Afirmativo, tá ciente, possuindo te bem. Controle Salvador, boa tarde, Oceaner 6326, informação, Romeu. Boa tarde, Oceaner 6326, identifique, chegada a mar e desça para o nível 070. Para o 070, na chegada a mar, Oceaner 6326. Tango Victor, Mike Quebec, aguarde. Oceaner 6213, decolada 13, chama o controle 119, decimal 35. Controle 135, boa, 6213. Tango Victor, Mike Quebec, prossiga. Meia da PID. Boa tarde, Oceaner 6213, contato radar, subo para o nível 360, está autorizado o leida da presença. Tráfego já foi superado em altitude, chame Recife agora, frequência 1260 e alterna 1288. Recife 1260, alterna 1288, Olimpo 00, boa tarde. Boa. Oceaner 6142, chame o centro Recife, 126.85 e alterna 133.65. 2685-3365, Oceaner 6142, obrigado e boa tarde. Controle o Pantanal 4710, pode prosseguir na descida? Isso até 3 mil pés, o Pantanal 4710, ajuste 9010. E 3 mil pés, 1010, Pantanal 4710. Informe a sua indicada, o Pantanal? Tendo 2509. Se reduza para 2209, o Pantanal 4710. 229, 4710. Trip 5491 está reautorizado 2000 para final ILS, o ajuste 1010, informe estabilizado. Para 2000, 1010 vai reportar o 5491. Papai Romeu, Índia, November Alpha. Passando agora o farol da barra, mantenham no meu pé, frequência livre para coordenação, não há tráfego conhecido no setor. Frequência livre para coordenação, Índia, November Alpha. Alpha, Vitor Juliette, informe quando visual com campo para chamar a torre. Oceaner 6326, número 3 na aproximação, correção número 4, redução para 250 nós. Reduzindo para 2509, Oceaner Boa, tá lindo, tudo bem, tá bem. Oi. Botanal 4710, está vetor para sequenciamento, curva à esquerda na proa 010, limitado pelo localizador. Vetores esquerda 010, limitado pelo lote 4710. controle, é possível pro de bridge pro Oceania 6213? Aguarde coordenação 6313. Aguarda. Para pegar a relatória, avisar seu campo, tá capitão gás para Vitor Juliette. Ô Vitor Juliette, chamitou em Salvador, 118, décimo meia, tem uma bolsa. Chamar às 18h62, é grato. É que confirma a intenção, decola de imediato assim que alinhado na pista 17 ou vai efetuar algum cheque na pista? Victor Mike Quebec autorizado no ingresso pista 17. A porta pronta para decolagem, Victor Mike Quebec. Seu jogador já está terminado com o Vitor Juliette na porta da reta aérea, virado com o Alfa. Continua a aproximação, a porta 2 milhas da final da pista 17, o Alfa Victor Juliette. Você ganha a aproximação, vai parar 2 milhas da cabeceira no 7, o Alfa Victor Juliette. Victor Mike Quebec, autorizado a decolagem, pista no 7, vento 100 graus, 14 nós. Victor Mike Quebec. Na proa 060, está autorizado a descida para 2 mil pés, informe estabilizado. Direita 060, vai rebotar estabilizado, desce a 2 mil pés, 4710. Meu pai, que você se encontra. Confirmando então, pistão no 7, vamos para a cópia. Mike, que o Bravo, autorizado Rio de Janeiro, nível de voo 430, via Alpazul 10. Pista 17, curva direita, saída da El, Leda, Bridge, controle 119.35, transponder 5110. Olá, Salvador, boa tarde, Papatango, Victor Mike Quebec. Boa tarde, Victor Mike Quebec, chegou para 1 no meu pé, corredor Axé, informe no farol da barra. 1 no meu, no Axé, bota na farol da barra, Quebec. Trip 5291. No localizador 52-5491 da Trip, completa aproximação, torre 18-6, até o meu posto. Positivo, 5491, obrigado, até mais. Mike Quebec, Bravo, para acionamento e taxi, chame torre 118-6. Controle, Victor Mike Quebec. Prossiga, Mike Quebec. Solicita 2.500 DCT Cairu, senhor. Autorizado 2.500 pés direto Cairu Lourenço. 2.500 DCT Cairu, Victor Mike Quebec. Oceania 6326, está sob vetor para sequenciamento, mantenha a proa limitada pelo localizador. Redução para 2.10 nós. Reduziram para 2.10 nós, mantenha a proa limitada pelo localizador. Oceania 6326. Firme, desça para 2.000 pés, Oceania 6326. O ajuste permanece em 1.010. 2.000 pés com 1.010, 6326. 3 horas e 40 minutos, faltando na Ribeirão Preto. Azul 4065, autorizado táxi via Índia, quando espera a pistão no zero, chame torre 118, decimal 6, desistiu de metrô no 010. Gente, já táxi via Índia, estamos pronto, quando espera a torre 118, decimal 6, azul 4065, boa tarde. Oceania 6213, chame agora Recife, frequência 1251 e alterna 13325. Recife, da presente Oceania 6312, boa tarde. Passou externo, baixar travado, 5491. 5491 autorizado, pouso pista no zero, vento 110 graus, 13 nós, o trip 5491. Livre pouso, 5491. Este foi TAP, descendo ao 050, azul 4032. Pantanal 4790, passando Duna, torre 18-6, tem um bom pouso. 18-6, obrigado, bom trabalho. Oceania 6326, para o localizador, direita para 080. direita 080 para o localizador. Continue a aproximação, reportando o marcador externo, trem de pouso baixado, travado, 4710. Vai reportar, 4710. Mike Kilo Bravo, livre acionamento, reporta pro táxi, Mike Kilo Bravo. Boa tarde, TAM 3192, identifique chegada Mari, desça para o nível 060. 060, então 3192, estamos tendo 159. Certo. Juliette, tem um ATR da trip na final da pista no zero. Você será o número 2, pouso pisto no 7. O vento 100 graus, 12. Nós aguardamos autorização para pouso pisto no 7, Alfa Vitor Juliette. Paciente de estrada, na final da 1-0 e está esperando autorização para pouso na região do 7, Alfa Vitor Juliette. Alfa Victor Juliette, tem pouso autorizado, pistão no 7, vento 100 graus, 139, Alfa Victor Juliette. Teve pouso no 7, Alfa Victor Juliette. 326, localizador. Completa final, chame torre 118 desse momento, tomou pouso 6326. Para final, para a torre, chame 63, obrigado, bom serviço. Canal 4710, continua a aproximação, guarda a pista livre. Guardando, 4710. Trip 5491 no solo, os 25, livre a pista pela direita, solo 121, decimal 9. Livre a pista, chama solo 19, 5491. Sou Salvador, boa tarde, azul 4065, ponte espera, visual contra a fila. Gente, o azul 4065 aguarda. Guarda, Pantanal 4710, autorizado, pouso pista 17, vento 100 graus, 129, Pantanal 4710. Livre pouso, Pantanal 4710. Alfa Victor Juliette no solo aos 25. Autorizado backtrack, o Alfa Victor Juliette. Decolada 10, curva direita, saída da El, Leda. Após Leda, direto de Léo. Controle 10935, transponder 5060. Volume 649, cotejamento correto, chame ponto para acionamento. Cortaram para o acionamento. Livre 5491, no livrou pista, taxiway. Antes de ingresso na alta, foi quilo. O solo, 649. Boa tarde, eu achei na 6314, identifique, chega na margem, desça para o nível 070. Identificou, chega na margem para o 070, achei na 6314. Solo, trip 5491, levou a pista que foi quilo. TIP 5491 autorizado, Alfa, Kilo, parte 3. Alfa, Kilo, parte 3. Nossa guarda, autorização para pouso, o chinês 6326. Guarda, autorização 6326. Sudoeste, está mantendo 2510, é um papo Alfa 32. Gente, o azul 4038. Canal 41710, no solo, aos 27, livre pista para direita, solo 121, decimal 9. Direita 119, boa tarde. Alfa Victor Juliette. Oxenem 6326, autorizado pouso pista no zero, vento 030 graus com 8 nós, Oxenem 6326. Teve pouso, 6326. Trip 5241, livre acionar, chama pronto para táxi. Livre acionar, vai chamar para o táxi, 35. 24. Alô, Salvador, boa tarde, Pantanal 4710, Lima. Pantanal 4710, autorizado táxi via Alfa Juliette, posição 04. Alfa Juliette 04, 4710. 0 graus, 14 nós. O Sené 6326. 7, 6326. Azul 4032, após o ITAP, desça para 2 mil pés, o azul 9090, informe estabilizado na final de elétrica. Após o ITAP, 2000, 9090, reportará estabilizado na elétrica, o azul 4032. Azul 4065, ali mantém pista no zero. Autorizar alinhar e manter a pista 1 no 0, azul 4065. Sané 6326, no solo 29, livre pista pela direita, solo 121, decimal 9. Você vai virar pela direita, 121, 6325. Passa autorizado 5 mil pés, o ajuste 1010. 1010, com 5 mil pés, o Sané 6394. Não, 3155, a White Golper. Solo 6326, livrou. Funcionamento 6326, autorizado táxi via Alfa, reportando São Juliette. Táxi via Alfa, reportando São Juliette, 6326. São 3155, pronto para a cópia. São 3155, 2A do Guarulhos, nível de voo 340, via Alpesu 44, pista 10, curva direita, saída da El, Leda, Eudes, controle 119.35, transponder 5114. São 3155, cotejamento correto, reporte pronto para acionamento. Aguarde, então 3155. Redução para 2209, número 2 na aproximação. 220, o TAN 3192. 35, azul 4065. Está com 58 a bordo, 4 horas e 40 de autonomia, alterna Belo Horizonte. Meia, manter a posição na Juliette. Mantendo a posição, 6326. Montanar 6326, autorizado em relação à Juliette, posição 01. Autorizado, Juliette, posição 01, 6326. Trip 5241, no táxi após o Fokker 100 da Avianca, via Patton, quando espera a pistão no 0, chame torre 118, decimal 6, geotimetro 10, 10. Vamos para Aracaju, voo 150, nível. Autorizado Leda. Nível 360 para o Leda, azul 4065. Solo, boa tarde, trip 5627. Prossiga. Autorização, por favor, Aracaju 150. Aguarde, tipo 5627. Tupan, 3155, autorizado nível de voo 360. Chanel 6314, desça para 3 mil pés. 3 mil, Chanel 6314. 40 de autonomia, alterna Belo Horizonte. Ciente, Cibre, chama em torre 1-1-9, desça 6. 18-6, obrigado. Cip 5627 autorizado Aracaju, nível de voo 190 via Golf 677. Pista 10, curva à esquerda, saída Puca, Jamo após Jamo, Aracaju. Controle 119, decimal 35. Transponder 5116. Podia confirmar para mim o transponder, por favor? 5116. Estimativa, está autorizado 190 na Golf 677. Decola da 190 com curva esquerda. Puca já uma subida, depois direto a Aracaju, 1935 ao controle. 5116 eu transponde, o trip 5627. Trip 5627, o nível pro autorizado foi 190, tem condição de voar? 032, estabilizado no LF. Azul 4032, reporta no marcador, 3 de pouso baixado, travado, complete, continua a aproximação, guarda autorização para pouso, 4032. Separado o marcador, tem baixado travado, azul 4032. Gente, aguarde autorização para pouso, azul 4032. Aguarda 4032. Azul 4032, autorizado pouso, pista 10, vento 10 graus, 129. Azul 4032. E pouso na final, trem baixado, travado, azul 4032. Trip 5241, decolado aos 35, controle 119, decimal 35. Controle 1935, trip 5241. Salvador, tanque 1955, barco de trem, portão 10. Tanque 3155, livre seu marcha, um bom para táxi. Trip 5241, contato radar, bom para o nível 200, está livre da restrição da saída. Sobre para 200, livre da restrição, 5200. Chanel 6314, livre ILS, informe estabilizado no localizador, descendo para 2 mil pés. 2 mil pés, reporte estabilizado 6314. Azul 4032, solo aos 37, livre a pista pela direita, solo 121, decimal 9. Livre a direita, 219, grato, tá certo, 32.